São a melhora do mundo, na sua opinião? Eu acho que tem que ter uma compreensão maior do que é o teatro, na verdade. Porque muita gente não sabe o que é o teatro. A gente fica abordando aquela coisa da coisa amadora. E não é, na verdade não é isso não é assim que funciona. O teatro, ele não é de hoje. O teatro ele é muito antigo. Já surgiu no tempo da Grécia, na Grécia Antiga. Então, é uma coisa que não começou o ano passado, não começou há 10 anos atrás. É uma coisa que já vem de muitos anos, de muitos séculos atrás, trazendo a sua história. E hoje a sociedade encara como base de informação a televisão. E não é a televisão o principal meio, ao nosso ver, os artistas. Na maioria das vezes as pessoas pensam que a televisão é o único veículo de informação, de forma de comunicação, e não é. O teatro tem que trazer aquela coisa do real, da verdade, do que acontece na hora ali, porque teatro acontece uma vez só. Então acho que para essa comunicação, para existir, para passar o que o teatro tem, o conteúdo, eu como ator de teatro, eu posso dizer que eu tenho um conteúdo mágico. Um conteúdo sem explicação, um conteúdo de um valor incomparável, assim. Então eu posso dizer que o que falta é uma compreensão desse público que está lá fora e que não conhece o teatro. E para isso eu acho que tem que ter, por isso que tem as escolas de teatro, que é o que é a forma que o nosso governo, que a gente sempre acaba caindo na coisa de quem conduz. Como fazer essas pessoas conhecer o teatro? Como fazer essas pessoas conhecerem esse meio de comunicação? Então, o que falta é essas pessoas compreenderem um pouco mais de como funciona, que daí sim o teatro pode proporcionar uma maior compreensão também fora dele, fora do teatro, o que ele tem e o que ele pode fazer. Ok. No seu entender, as pessoas elas podem aprender a gostar do teatro, ou você acha que isso é uma herança cultural que de repente possa vir de casa? Como você vê isso? Eu acho sim que pode ser uma herança cultural, uma herança que vai passando, né? Só que a pessoa pode sim aprender a gostar de teatro. Isso eu posso dizer, hoje eu sou um apaixonado pelo teatro, mas eu não nasci assim e falei, vou fazer teatro. Um dia depois assim eu falei, vou fazer teatro. Foi que por meios de conhecer. Porque eu fui um desses que acabou indo atrás de querer conhecer, de saber que a televisão não é o único meio de comunicação. Então eu quis saber mais. E por essa forma, como você me falou, de herança cultural, por eu morava no interior, e o interior tem muito dessa coisa de teatro, do teatro amador principalmente, que eu respeito muito a categoria amadora. Então eu acabei aprendendo que teatro é muito mais do que aquilo, só aquilo. Eu falo só, não numa coisa de pequeno, mas só aquilo pela base que eles têm. E hoje eu posso dizer que o teatro é muito mais do que qualquer meio de comunicação. Okay. Quer dar um stop aí, Caio? Não sei se você pode, só para dar uma olhada aqui. Na sua opinião, o que identifica, ou seja, o que faz com que haja uma identidade no público de teatro? Porque assim, a gente observa que em grupos sociais, né, tem muita questão da identidade. O skatista anda de um jeito, o emo de outro jeito, enfim. O que identifica o público de teatro para você? O público ou o fazedor de teatro? Não, assim. O público de teatro. Eu costumo falar que o teatro não é uma arte... Antigamente, o teatro era feito só para a elite. Teve até o tempo do teatro onde só iam ao teatro as pessoas que tinham dinheiro, que tinham como pagar uma peça de teatro, para assistir uma peça de teatro. E hoje já não é mais assim. Hoje existem grupos Sim, existem grupos que querem que acabam, é uma forma de ganhar dinheiro, então eles fazem espetáculos riquíssimos, espetáculos valiosos, que têm uma produção gigantesca, e isso interfere na forma de como eles vão levar esse teatro ao público, que o público tem que pagar para isso acaba sendo mais caro. Acaba sendo mais difícil. Mas a gente vê grupos por aí que tem um espetáculo maravilhoso, um conteúdo maravilhoso, e não é difícil de interagir, não é difícil de chamar esse público. Por quê? Porque é acessível. E tudo vai da informação. Se o público sabe onde tem teatro e ele se interessa, ele vai até lá. Então, hoje, o que identifica o público de teatro? É pessoas que gostam de uma arte diferente. Porque eu costumo falar que quem vai ao teatro é porque gosta de teatro. Porque se você está na sua casa, na comodidade do seu sofá, você liga, você pode trocar 70 canais e assistir 70 coisas diferentes em meia hora, se você quiser. E não, se num domingo, por exemplo, hoje, num domingo às 7 horas da noite, chovendo e frio, quem sai de casa para assistir o teatro é porque gosta de teatro, porque quer estar ali. Então isso identifica o público de teatro. É aquele público que vai até onde o artista está, que vai porque ele tem um gosto. Porque vai porque ele quer presenciar aquela arte que acontece no agora. O teatro é o que exemplifica o teatro é o agora, é o que acontece agora. Amanhã já é um espetáculo, é o mesmo enredo, mas o espetáculo é um espetáculo diferente. Ok. Hoje a gente vive muito essa onda do stand-up comedy, né? Que em especial é assim, muitas celebridades, a gente faz uma distinção, depende de celebridade e artista. Porque nem toda celebridade é artista, nem todo artista é célebre. Sim. Né? Então eu queria que você desse a sua opinião, qual a sua visão com relação ao seguinte, muitos, em especial comediantes, atrizes e atores de novela, quando eles conseguem uma ascensão na mídia, eles usam essa ascensão na mídia para criar espetáculos. Qual a sua visão com relação a isso? Eu acho que quando o ator, atriz, ele é um ator respeitado, ele é um ator de conteúdo, ele sabe o que está fazendo, ele faz com responsabilidade, faz com amor. Ele tem todo o direito, aliás, todo ator tem o direito de fazer o que bem entender da sua produção, enfim. Mas quando o ator ele tem conteúdo, ele tem o que mostrar, ele sabe como mostrar, eu respeito e assine, é como se diz, eu assino embaixo e se puder eu vou atrás para ver e prestigiar esse tipo de trabalho. Agora, tem atores que usam o teatro ou outro meio de arte, enfim, como forma de apenas ganhar dinheiro. E não é assim. Isso não é amor à arte. Isso é querer apenas tirar proveito dessa situação. Como muitos grupos, como muitas pessoas, como vocês todos, stand-up comedy. Eu respeito muito, só que tem atores que... Aliás, o stand-up comedy, ele não é um ator, ele é uma pessoa que faz uma comédia, que conta causos, que tem a sua comicidade, mas ele não tem um personagem assumido ali. Então não é teatro. Teatro é só aquilo que tem um personagem assumido. Mas eu respeito muito, por quê? Porque ele está fazendo a sua arte, ele está fazendo a sua forma de comunicação. A minha visão em relação a esses atores e atrizes que saem da televisão depois de uma audiência maior, depois de terem mostrado um pouco do seu trabalho e vão atrás disso, eu respeito, desde que o ator tenha um ótimo conteúdo para mostrar. Porque na maioria das vezes ele só utiliza a televisão para alavancar sua fama e depois ele vai ganhar dinheiro em cima dessa fama que ele gerou na televisão. E talvez o conteúdo desse espetáculo teatral, alguma coisa desse tipo, não vai corresponder àquela audiência que ele gerou na televisão. Ok, minha pergunta agora é com relação à exclusão, né? Na sua opinião, quem é o excluído? O frequentador ou não frequentador de teatro? Deixa eu melhorar um pouco isso daqui. De repente, o frequentador de teatro pode ser aquele que, de repente, é excluído numa outra manifestação cultural. De repente, esse frequenta o teatro. Ou aquele que já não frequenta o teatro por participar de uma outra manifestação cultural e entender que aquilo é o melhor culturalmente para ele. Então, eu queria saber, de repente, esses dois viés, né, com relação à exclusão de quem não participa do teatro e aquele que participa, de repente, pelo fato de ser excluído numa outro tipo de manifestação cultural. Acho que assim, cada um tem o direito de escolher aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele quer prestigiar. Eu sou ator, mas eu não abro mão de assistir um show de música, eu não abro mão de assistir uma manifestação, manifestação popular, com danças populares, com artesanato, com apresentação de intervenções cênicas. Eu não abro mão disso. Por quê? Porque também é cultura. Porque também é cultura. E tudo que se chama cultura, para aquele que está no meio da arte, principalmente, vou dizer, eu como um ator, eu me sinto privilegiado por estar ali prestigiando um companheiro de cultura, um companheiro que joga no meu campo também. Então é assim, o frequentador de teatro, eu acho que ele tem um leque muito vasto, porque o frequentador de teatro, ele não vai só ao teatro, ele vai a shows, ele vai a exposições, ele vai a manifestações artísticas, intervenções cênicas, então ele não abre mão disso. Ele não abre, ele tem essa oportunidade e essa visão de abrir a sua visão e querer praticar e participar de outras coisas também. Eu queria que você pontuasse, dentro do seu entender, aí, quais as principais ou principal mudança do teatro, no início do teatro, para o teatro atual, nos dias de hoje? Olha, é difícil falar, porque, como eu disse, o teatro ele não é de hoje. O teatro é de séculos. Séculos atrás, ele iniciou na Grécia Antiga, mas o que a gente vê a diferença, como uma pessoa que estuda teatro, que sabe, que tem um caminho, né, percorrido no teatro, livros, a gente lê bastante. Antigamente, a dificuldade de se produzir, acho que era bem maior do que hoje. Eu acho que a grande diferença de um espetáculo de anos atrás é essa coisa da produção, mais na produção do que da execução. Por quê? Porque o profissional que se empenhava numa época, não vou identificar um ano, mas numa época distante de hoje, ele não era, como se diz, ele não era uma pessoa que soubesse só daquela área. Por exemplo, um cenógrafo, não existia isso. Um produtor, não existia isso. As pessoas simplesmente queriam fazer arte. Eu acho que talvez o amor à arte antigamente era bem maior do que hoje. Era bem mais valorizado o teatro do que hoje. E hoje já não. Hoje você tem uma coisa muito mecanizada. Você tem equipamentos, você tem profissionais. Se você vai fazer um cenário, você tem um cenógrafo. Se você vai fazer uma produção, uma trilha sonora, você tem um produtor musical. Se você vai fazer um espetáculo que tem uma grande... que usa-se bastante o corpo, você vai ter um preparador corporal. Assim como vai ter canto, vai ter uma pessoa responsável, entendedor de música, de canto. Então, eu acho que isso é o que diferencia, que antigamente era mais feito na raça. Era aquela coisa de queremos fazer arte, gostamos de teatro e vamos fazer teatro. Hoje, não tiro o queremos fazer arte e gostamos de fazer teatro, mas é aquela coisa da... hoje é mais fácil. Hoje tem uma abertura, um leque maior para você apreciar e fazer tudo isso. Tá, última pergunta agora para finalizar. Vou pular algumas aqui, acho que não são necessárias. Que algumas já entrou em alguns aspectos aí que eu ia perguntar depois. Né? É assim, vou colocar aqui duas definições para você, uma definição antropológica e social. A antropológica está ligada aos valores individuais das pessoas, como Sim. as pessoas veem o mundo. Sim. E a social está ligada à organização em si da sociedade. Sim. E diversos. Uma coisa é. Eu queria saber o seguinte, qual a importância do teatro trabalhando com a expressividade, oralidade, enfim. A importância no teatro com relação a essa construção da organização social, aquilo você citou muitas vezes da televisão, ainda, uhum. que o teatro é agora e tudo mais. E com relação à sociedade, o que, que o teatro pode fazer de benéfico para a sociedade, de repente abrir os olhos das pessoas para alguma coisa, socialmente falando, e o que pode mudar nas pessoas, no seu íntimo, que é a questão antropológica, com relação à visão de mundo, por exemplo. Qual a sua visão do teatro dentro dessas duas atuações, dentro da sociedade, que entende-se como grupo, como o teatro pode atuar dentro do grupo social e como o teatro pode atuar no indivíduo, com relação até mesmo à mudança de visão de mundo desse indivíduo que frequenta o teatro. Eu costumo falar que o teatro ele muda mais e afeta mais aquele que faz o teatro. Por quê? Porque ele faz uma coisa que ele ama, uma coisa que ele gosta. Eu falo isso respondendo por mim, por essa execução. Então, aquele que, como eu disse, aquele que vai ao teatro é porque ele quer, porque ele gosta. Ou porque talvez nunca viu e ele quer conhecer. Ele pode gostar e pode não gostar. No meio social, eu acho que assim, o teatro hoje ele é comunicação. Ele é comunicador, tanto quanto, como eu tinha dito, tanto quanto a televisão. Porque ele pode passar, a gente pode pegar uma peça de teatro que um texto vai falar muita coisa. A gente pode pegar um texto que fala sobre as questões sociais, sobre o desenvolvimento, sobre a forma de condução, talvez até mesmo, vamos dizer, de um país, de um estado, de uma cidade, enfim. Então, essa coisa do social, de como conduzir. É emocional, assim como a nossa peça fala de amor. Então, são questões sociais. Aí, o que, do modo antropológico, o que muda em cada ouvinte, em cada pessoa que assiste, é diferente, não, é como se não desse para enumerar cada coisa. Mas as principais coisas que a gente ouve falar é, por exemplo, você assiste um espetáculo que fala de amor, assim como essa, o nosso trabalho, e você fala assim, nossa, de fato, eu nunca tinha imaginado que eu poderia tropeçar nas minhas próprias palavras, que eu poderia me apaixonar, sendo que eu disse que não, que eu posso quebrar um juramento, que eu posso quebrar uma promessa. Então, é aquela coisa do descobrir. Às vezes, o público que está aqui, ele, enquanto está assistindo, ele não descobre, mas quando chega em casa, que ele vai pensar e vai falar, nossa, é verdade aquilo que foi falado. É, assim como dessa peça. O amor pode mudar muita coisa. E como se fosse um outro texto também, pode falar, nossa, a questão social, é mesmo, um governo, olha, é assim que funciona. Então, eu acho que o teatro tem esse poder. Porque se você assiste um documentário, algo que venha do meio expresso, da televisão, você assiste e aquela coisa foi, aconteceu e passou, você talvez nem reflete sobre. Agora, no teatro, não, você tem esse tempo para refletir, tem esse tempo para pensar, porque você vai sair daqui, talvez você vai, você sai do teatro, vai para a companhia de amigos em algum lugar, e depois você vai para sua casa, aí você vai chegar em casa e em algum momento você vai pensar, você vai falar, nossa, aquela peça, aquele trabalho mudou alguma forma, alguma coisa que eu imaginava que era e na verdade não era, ou ao contrário, que eu não imaginava que pudesse acontecer e acontece. Ou não também, às vezes a pessoa assiste e fala, para mim não diferenciou em nada, não aconteceu nada, mas na maioria das vezes traz alguma coisa, traz algum resultado. E para a gente que faz teatro, a principal coisa, o que mais satisfaz, o que dá esse gás para querer continuar fazendo e esse amor ainda aumentar cada vez mais, é você ver que o público que está aqui, ele não está aqui desligado, ele não está aqui como se ele estivesse em casa a qualquer hora com o controle na mão querendo mudar. Ele está aqui porque ele quer. Então a gente tem esse respeito muito grande pelo público. E muda bastante para a gente. Se por um acaso para alguns deles não fizer diferença, para a gente vai estar fazendo uma grande diferença, que vai estar acrescentando para a gente aquela coisa do eu gosto de fazer e tem alguém apreciando, tem alguém gostando. Então é isso, eu acho que é isso que é o principal, o fator principal. Obrigado, hein, cara. É muito bom, hein? Tão sério. Por que tão sério? Você quer que eu vou lá, abraço ele, é isso? Não vou fazer o mesmo. Mas obrigado. É isso aí. Não, agora eu vou cumprir o prazo. Obrigado, hein, cara. Precisa de foi bom mesmo. Foi legal. Ah, eu espero que tenha ajudado. Pô, com certeza. Ajudou bastante. Obrigado, com certeza. Foi uma... Ajudou bastante. Foi bem, assim, a resposta foi bem... É que, assim, é muito particular, né? Por exemplo. É a minha visão. Sim. Entendeu? Tem outro. É bem isso. Também vai dar muita coisa pra cortar, mas também vai falar que não é. É justamente isso que a gente quer. Entendeu? Pegar a visão de cada um, ver como que ele encara o teatro, como que ele vê isso pra sociedade. Foi o que eu falei, a gente sempre vê o pessoal comentando, pô, aquela peça legal, mas nunca parou pra perguntar o que o artista acha da sociedade, do teatro na sociedade. Então, é o que a gente, a proposta é justamente essa, saber o ponto de vista de cada um. E é bem o que você falou, né? Tem, cada um tem a sua seu ponto de vista, a sua forma de interagir e entender a isso coisa. Isso é importante entender, né? Legal, gostoso. Obrigado, Dom. Valeu mesmo. Precisa ir. Obrigado, gente. Oi, mãe.